Alô, quem chega? E aí, Henrique, é o comparsa, mano. E aí, ligando de privado, mano? Tá ligado, né, mano? O sistema tá embaçado, tá ligado? Todo mundo pegando, todo mundo por ligação aí. E aí, os mano lá? Não, tá bom, já tá tudo certo já? Tá tudo no esquema, né, mano? Te ligando agora, só pra ver qual que é o pé aí, se os mano ligou e tal. Tô na rua, tio. Não, o pé é aquele mesmo. Vamos ligar lá o mano Val lá pra ver se já tá tudo certo já com a caminhada já, certo? Calma aí que eu vou pôr ele na linha. Salve, salve, menino. Ó o Val chegando aí. E aí, mano, Val? Firmão, velho? Firmeza, já tá com as peças tudo na mão já? Então, a fita é o seguinte, mano. Tá tudo no esquema aqui, tá tudo pronto, mano. Tô só esperando a hora H, parceiro. É, mas aí, você tá ligado, né, Val? Vê esse bagulho direitinho pra nós aí, que você tá ligado que esse bagulho é mó responsa, não, né? Não, não, não. Tô só no aguarde só, tá ligado? Tô só esperando o mano lá dar ideia pra nós lá, pra nós colar. Demorou, velho. Tá ligado? Ô, ele tava até na linha aqui, velho. Faz um tempo aí, mano. Tem a rua desde manhã aí, mano. Tá ligado? E aí? Irmão, salve. Vermelho, vermelho. Ah, tranquilo, tá tranquilo. E aí, como é que vocês estão? Vermelho, já tá tudo certo já? Tudo em cima, irmão. Só amanhã eu vou colar com o menino lá, falta duas, certo? Ih, mano, pra amanhã tá tudo em cima aí, mano. Pra amanhã tá. Falta duas? Fala. Não pode falhar não, hein, mano. Falta duas, vou buscar com o menino lá. Pelo amor, hein. Pelo amor, não tem problema. Pode chegar, mano. Eu vou ali, pego certinho. Amanhã tá na mão mesmo as duas? Parceiro, fica sossegado, amanhã eu vou buscar lá. Só as duas mesmo e tá tudo em cima aí, mano. O menino lá. Vamos ver no horário, vem o menino lá no horário certinho, é. Porque o menino pode até se atrasar um pouco por causa do trânsito, tá ligado? É isso mesmo, e aí, mano, Val? Ô, mas, alô. Então, mano, você tá ligado que, parceiro, nós é nós, mano, e esses menininhos que estão colando com a gente aí? Não, não, os meninos é chapa quente também, os meninos fecham com nós, certo? Mas, então, e a missão? A missão é essa, mano.